O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. E aí, tudo bem com você? Salve, salve! Seja bem-vindo aqui no nosso Conexão Sertaneja. Por aqui, Gustavo Jordani. Nas próximas horas estaremos juntos com as melhores do mundo sertanejo na sua rádio favorita. Pode aumentar o volume, sempre com a gente, e as melhores do mundo sertanejo. Muito sucesso desfilando. Por falar em sucesso, tem Guilherme Santiago, a primeirinha. Beijo sem medo. Um violão, cheguei em casa, tentei descrever. Esse olhar picante, lindo, me fez perceber que muito tempo eu tentei de tudo me esconder, já não acreditando no amor, só no querer. Quando você entrou com a amiga, então pude notar que você era diferente, então fui falar. O seu sorriso me encantou, não sei o que fazer. Tava com medo de me envolver. Fui me entregando, acreditando, fui me aventurando. Pois você passa segurança nesse seu olhar. Quando toquei meus lábios sem você, te vi chorando. Que já estava envolvido e não dá pra mudar. Foto aqui pra de você lembrar. Os bons momentos que vivemos por alguns minutos. Seria um absurdo a gente nem jantar. Tentar viver um sonho de amor sem medo. Tentar beijar você sem você se virar. Não esconder o clima bom que há entre a gente. Torcer daqui pra frente a gente se beijar. Oh, hey. Fui me entregando, acreditando, fui me aventurando. Pois você passa segurança nesse seu olhar. Quando toquei meus lábios sem você, te vi chorando. Que já estava envolvido e não dá pra mudar. Foto aqui pra de você lembrar. Os bons momentos que vivemos foram alguns minutos. Seria um absurdo a gente nem jantar. Tentar viver um sonho de amor sem medo. Tentar beijar você sem você se virar. Não esconder o clima bom que há entre a gente. Torcer daqui pra frente a gente se beijar. Eu tô aqui contando as horas pra te ver de novo. Olhando a foto aqui pra de você lembrar. Os bons momentos que vivemos por alguns minutos. Seria um absurdo a gente nem jantar. Tentar viver um sonho de amor sem medo. Tentar beijar você sem você se virar. Não esconder o clima bom que há entre a gente. Torcer daqui pra frente a gente se beijar. A gente se beijar. Conexão Sertaneja, a potência. Eu conheci ela tomando cachaça. Que festa gostosa, que trem bom demais. Eu gostei da danada e casei com ela. Foi só me casar, me pediu pra parar. Pediu pra parar de jogar futebol, para de pescar, não vá nem pensar. Quando ela falou pra parar de beber, aí não aguentei, então me transformei. Levantei e falei: se for pra escolher a cachaça ou você, eu prefiro beber, beber, beber.

você, você não quis me dar. Não deu amor, não deu carinho, ainda quis terminar. Naquele dia eu disse não, se vá você me diz, eu quero ficar só. Agora fica só, sofrendo e eu também, fiquei um tanto quanto só. E agora eu fiquei só, só de bobeira, só na balada, com a vida cheia, só de alegria, só fazendo. Você também ficou só, sozinho em casa, sobrando em festa, de madrugada, sonhando um dia em me ter. Fiquei só, só de bobeira, aqui em Angra, com a vida cheia, só de alegria, só fazendo. Que beleza! Você também ficou só, sozinho em casa, sobrando em festa, de madrugada, sonhando um dia em me ter. Conexão Sertaneja, a potência. Quem mandou provar, provar com meu amor? Eu te avisei, mas você não acreditou. Quis pagar pra ver, vê só no que deu. Tá apaixonada, nunca mais me esqueceu. Você diz cuidado comigo, pediu pra eu não me apaixonar. Cê tava se achando, tava se acabando antes de enrolar. E você não contava com a minha pegada, ficou na pior. Como diz o ditado, quem ri por último ri melhor. Tá gamadinha, tá, tá sonadinha, tá. Tá fazendo doce, mas eu sei você já tá na minha. Tá gamadinha, tá, tá sonadinha. Quem muito fala nada faz, agora tá sozinha. Tá gamadinha, tá, tá sonadinha, tá. Tá fazendo doce, mas eu sei você já tá na minha. Tá gamadinha, tá, tá sonadinha. Quem muito fala nada faz, agora tá sozinha. Provar, provar do meu amor. Eu te avisei, mas você não acreditou. Quis pagar pra ver, vê só no que deu. Tá apaixonada, nunca mais me esqueceu. Você diz cuidado comigo, pedi pra eu não me apaixonar. Cê tava se achando, tava se gabando antes de rolar. E você não contava com a minha pegada, ficou na pior. Como diz o ditado, quem ri por último ri melhor. Tá gamadinha, tá, tá sonadinha, tá. Tá fazendo doce, mas eu sei você já tá na minha. Tá gamadinha, tá, tá sonadinha. Quem muito fala nada faz, agora tá sozinha. Tá gamadinha, tá, tá sonadinha, tá. Tá fazendo doce, mas eu sei você já tá na minha. Tá gamadinha, tá, tá sonadinha. Quem muito fala nada faz, agora tá sozinha. Tá gamadinha, tá, tá sonadinha, tá, tá. Fazendo doce, mas cê tá na minha. Tá gamadinha, tá, tá sonadinha. Quem muito fala nada faz, agora tá sozinha. Michel Teló, fiquei só, fechando mais uma sequência aqui do Conexão Sertaneja. É o melhor programa de música sertaneja do Brasil que vai, mas volta já. Daqui a pouco, você vai ouvir. A sua linda, seu defeito tá aí na sua boca. Me diz porque ela ainda não tá aqui na minha boca. Eu não sou pedreiro, mas quando você passar... Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Sertanejo. Com muito mais sucessos. Conexão Sertaneja. Gabriel Valim, toda linda. Tá sozinha, bobeira, escolheu demais. As amigas namorando e você ficou pra trás. Essa noite vai ficar aí chupando dedo sem ninguém pra beijar.

da Internacional, apavorando e lá que passando mal. Tá estourado e eu aqui passando mal. Apavorando e eu aqui passando mal. Jean Júlio, tá estourada. Jadson e Jadson, jeito carinhoso. Fechando muito bem o programa dessa segunda-feira. Volta amanhã, hein, gente? Terça, aqui nesse mesmo horário, na sua rádio favorita. Um grande abraço. Obrigado demais pela audiência sempre. E até a próxima. Você ouviu pela sua rádio Conexão Sertaneja.